música linda. Assim, ó. E morei um tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco. O que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Mas fiz besteira, fui por pouco. E me inventei sem você. Só que apaixonar e amar por dois é sofrer, dobrar desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo e esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Cê vem de saudade sua e nem continua. Guri na guitarra. Portal do Arrocha. Só que apaixonado e ama por dois é sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê vem com esse papo de saudade sua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar. E justo agora que esqueci você. E teve tanto tempo pra me procurar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar. Sucesso!